2 do decimal 9. Salvador, bom dia, voo 99 no meio. Voo 99 no meio, bom dia, número 2, pouso na pistola 0. Hoje já tinha metrô 9094. Aeronave que precede é um Airbus da TAM. É, tipo 0-4, a sua escuta. São 3597, nosso solo ao 1,6, a livrar para chamar o controle solo na frequência 1,21, decima 1. 2,1,3,5,1,7. Gol 9,9,6, autorizado por pistola 0, vento variável 039, loja de altímetro 0,1,4. Vento, pouso, 1,6, gol 9,9,6. São 3295, bom dia, após aeronave, um Boeing 737 da Gol na curva da pistola 0, autorizado a alinhar e manter a pistola 0. Nove nove, ano meia, no solo, aos 1,7, ele vai fechando o controle só na frequência 1,21,1. Ona 2,1,1, boa, 9,9, ano meia. São 3215, autorizado a colagem pistola 0, vento variável 049. Colagem pode chamar o controle, 3215, decolada 120, controle número 208. 208, obrigado. Doutor, bom dia, 3215. Israel Leda Mótico. 3215, contato radar na decolagem, vinha sair da El. Para o nível de voo 340. 340, possibilidade de voarmos para o Guarda-Mótico, 3215? Autorizado inicialmente direto Lê da Guarda-Mótico. Beleza na proga, 25, autorizado o final do procedimento terminado do sistema 0, que separa 25003, reporte passando para a vida 366. Reportarando 366, autorizado 2500, procedimento 265. Salvador, bom dia, voo no 471, passa uma espera da pista no zero, pronto para decolagem. Voo no 471, bom dia, autorizado alinhar, decolar pista no zero, vento variável 02 nós, o ajuste no zero no 4. Autorizado alinhar, decolar pista no zero, voo no 471, 2014. Chanel 6225, chama agora a torre 118, decimal 95. 395, bom dia. Oi, Salvador. Bom dia, Chanel 6225, passou o Serra Vitor 366. Chanel 6225, boa tarde, bom dia. Hoje na aproximação, aguardando o pista livre, já tinha metrô na 0 na 4. Agora a sensação de pouso, 6225. Sinal 6225, tráfego está autorizado, pouso puxando a zero, vento calmo. E pouso, Sinal 6225, calma zero. O 1471, decolado às 25, chame o controle salvador na frequência 1208. 120, decimal 8, Gordo 471, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gordo 471, passa 1700 pés na saída da El. 1471, no contato radar na decolagem, sua via saída da El para o nível 380. Via saída da El ao 380, Gordo 471. Chama agora o centro de Recife 128, decimal 35, alterne 125, decimal 6225, chama o controle solo da presente 1-2-1, decimal 1, não considere seu solo, Voo no 471, chama agora o centro Recife, no 28-35, Alterninho no 25-1. 28, diagonal 35, Alterninho no 25-1. Voo no 471, aqui. Espera, pronto, bom dia, Oceania 07. Oceania 07, motorizada a linha aérea decolar, fechando a zero, vento variável 039. E decolagem da 190 amanhã 07. CM 075, decolado 38, chame controle, estava dando a frequência 120, destino 8. 208, bom dia, né? Salvador, bom dia, né? 9075, contato radar na decolagem, fazer secretário, comissão módulo, agora livre de voo 360. Eu, bom dia, o controle. Sete Guardião 05, ao tempo em Salvador, no 0 no 4. Reporte para o regresso. Salvador, bom dia, o TAN 31 3890, ponto de espera no zero, pronto. TAN 3890, bom dia, atualizado a linha de colapso no zero, vento calmo, loja de altímetro no 0 no 4. 10 no 4, atualizado a linha e decolar pista 10, TAN 3890. 3890, decolar 2457, controle salvador na frequência no 20, décima 8. 208, 3890. MA075, chama agora sobre Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 1251. 2835, 2751, MA075, bom dia. Salvador, volta, 3890. 3890, contato radar no decolagem, sub mantém o nível 330 via saída pouco. 330 pouco, 3890. 2890, chama agora o centro Recife, 12825, alterno 12545. 12545, a primária é 128. Primária é 1, a primária é 126, decimal 85. 2085, obrigado. Salvador, bom dia, o TAN 3, Sota 53, próxima ponte operador 1-0, pronto. TAN 3153, autorizado a alinhar e decolar, piscina 0, vento calmo. Alinha e decola da 1-0, TAN 3, Sota 53. TAN 3153, decolado ao 03, chame controle de Salvador na frequência 120, décima 8. 208, TAN 3153. Controle Salvador, bom dia, TAN 3153, no perfil da DAEL, cruza 1700 metros. TAN 3153, contato um radar na decolagem, tudo mantendo de voo 360 via saída da DAEL. 360 via, TAN 3153. TAN 3153, siga para controle. Ok, Guardião 05, controle Salvador, prossiga. Guardião 05, mantenha o visual, ajuste o altímetro 0-0-4, prossiga via linha do litoral, vamos através de situação. Oi, bom dia, 7357, pode esperar pra mim. 7357, bom dia, autorizado a linha aérea decolar, pistão 0, vento variável 03 nós. Emitiu o livre decolagem da 03517. Segundo 7, decolado a zona 0, sendo controle de Salvador na frequência no 208. 208, bom dia, 357. Controle de Salvador, bom dia, 3597. Segundo 7, contato o radar na decolagem, submanteu 360, via saída Arbor 1, transição elétrica. 60, vou 1 Alefa 3517. Guardião 05, chama agora a Torre Salvador na frequência 118.95. 118.95, trato. Tá. 3153, chama agora o Centro Recife na frequência 128.35, ao término 251. 2835, obrigado pelo trabalho. Torre Salvador, bom dia, o Guardião 05. Guardião 05. Lembrou Pituaçu e retorno para Salvador. Gente, Guardião 05, reporte na curta, vai prosseguir direto para o Pátio do Gré? Afirma, está autorizado. Gente, Guardião 05, estou com tráfego já no visual, reporte na curta do Parapouso no Gré, o vento da check variável com 04 nós, o ajuste altímetro no 094. 1-0-1-4, autorizado pouso do Grae, formará na curta final.